chama aí. Quer daquela? Opa! A nova onda tropical é é a minha dança sensual. É gostosa, atrevida, quem dança nunca esquece. A dança do mexe e mexe, tá lindo. Mexe e mexe, mexe e mexe. Mexe e mexe, mexe e mexe, mexe e mexe, mexe e mexe. Pode dançar agarradinho, vai. Solto no salão, todo mundo tá dizendo que essa dança é um tesão. Quem dançou já aprovou, quem dançou nunca esquece. Do mexe e remexe, eu quero ver essa galera dançando comigo.